Eu subi uma prática na cachoeira, mas quando cheguei até ali vi que ele estava cheio. E subi um monte que eu... Morro pra chegar na cachoeira, ela anda toda muito cheia. A água era limpa e clara, parecia um espelho, mas como muita gente lá tava meio cheio. E vi um cara que se afogou na cachoeira, mas só deu pra ver o corpo dele boiando no meio da correnteza. Mas depois de algum tempo eu cansei daquele lugar e fui tentar me matar, me matar. Pulando do morro para a cachoeira de cabeça, mas acabei me dando mal. Fui terminar tetraplégico no UTI de hospital. Cachoeira, e o morro, e a cachoeira, e o morro, e a cachoeira, o morro, e a cachoeira, oh, oh, yeah, yeah, yeah. O morro, e a cachoeira, e o morro, e a cachoeira, o morro, e a cachoeira. Cachoeira, morro em cachoeira, cachoeira, e morro em cachoeira.